Imagino que você deve estar planejando a vida, pois você não para. Elabora sonhos e mal espera o dia acordar para ir em busca do que você deseja. Isso me deixa feliz. Afinal, faço parte da sua história. E pensando nisso, estou aqui para dizer que você continua sendo o melhor motivo da minha inspiração. Essa mensagem é para falar do meu amor. É para falar que Deus está do seu lado. Afinal, foi Deus que dividiu o mar com a sua força. É de Deus o dia e tua é a noite. Foi Ele que preparou a luz do sol. Estabeleceu todos os limites da terra. Fez o verão e o inverno. Encheu a terra com as flores da primavera e trouxe o outono para varrer as folhas mortas caídas no chão. Fez a luz para brilhar no céu prateado e preparou o cair da tarde de um dia cansado. Fez os sonhos e depositou no coração de todos aqueles que creem. Fez a saudade e depositou no peito de todas as pessoas que aprenderam a amar. Fez você e fez a mim. É por isso que não paro de pensar como nossas vidas se completam a cada dia. Te amo. Que a presença de Deus nunca deixe de ser a nossa alegria constante.